Faço ela perder o controle. Baby, hoje nós vai foder. Hoje a tropa avança, nada me alcança. Tô com ar gato de Floripa. Neurose na minha mente. A droga me deixa mais calmo. Pra fugir da realidade, acende o baseado. Afrodisíaco, ela quer dar pra bandido. Hoje ele pôr num copo de vidro. Hoje é sem amor e sem destino. Fode comigo, minha preta afrodisíaco. Pele dourada, flor bandido. Ela me acalma e gosta ativa. Nosso quarto vira um baile. Quando ela goza, é tipo estoura champanhe. Gostosa, não trouxe rosas. Trouxe o melhor skunk. Afrodisíaco, ela quer dar pra bandido. Quer tirar foto dentro da ida. A nossa rotina é um mundo explícito. Ouro maciço, igual faraó no antigo Egito. E várias cidades igual foragido. Tentando lucrar sem deixar vestígio. Mesmo com grana, eu ainda tô pelas esquinas. Mesmo com o tempo fechado, não mudou o clima. Sabe que eu não tenho medo de viver a vida. História, sabonete, é tudo que o nego precisa. Na frente do espelho, em toda de preto, é bola pro seu preto. Nosso quarto vira um baile. Quando ela goza, é tipo estoura champanhe. Gostosa, não trouxe rosas. Trouxe o melhor skunk. Vem pra minha casa com vontade de beber. Ela desce e fica louca, doida pra fazer neném. Então entra, tira essa roupa, bota bala na boca. Toma tapa na boca, que hoje eu te pego, moça. Enquanto estouro o champanhe na mesma intensidade. E quando a mandraca goza, eu juro é de verdade. Essa malvada não cansa, ela dá aula na cama. Afrodisíaca, ela quer fuder com a minha vida. E chama pro quarto com as suas amigas. Quer dar um golpe, essa bandida. Quer fuder, me liga. Afrodisíaca, tem bebida. Bebe licor, toma tequila. Quer fuder com a tropa do Orochi, FK. Quer dar pra bandido porque nós faz gozar. Faço ela perder o controle. Baby, hoje nós vai fuder. Hoje a tropa avança, nada me alcança. Tô com ar gato de Floripa. Neurose na minha mente. A droga me deixa mais calmo. Pra fugir da realidade, acende o baseado. Afrodisíaco, ela quer dar pra bandido. Hoje ele pôr num copo de vidro. Hoje é sem amor e sem destino. Fode comigo, minha preta afrodisíaco. Pele dourada, flor bandido. Ela me acalma e gosta ativa. Ela quer dar pra bandido. Diz que só fode comigo. Finge que engane eu que acredito. Pede pra botar gravando um zé. Levará gostosa e florida. Ela esquece até na pica. Ela fez o meu pau sumir na boca. Ela é da ilha da magia.